candidato a vereador do PTB, Benedito Adão Ferreira, número 4602, mineiro de Córrego do Bom Jesus, reside no Jardim Satélite Industrial, é vendedor e advogado. Vote Benedito Adão Ferreira, número 4602, e Francisco Risse para prefeito, número 45 do PTB.